Ia Totô e a Juberu. Ia Totô. Ia Totô e a Zuma. Ia Totô, meu velho. Tê-tê-tê, abaixa com o celeiro. Tê-tê-tê, abaixa com o celeiro. Abaixa com celeiro. Abaixa com celeiro.